Hello, hello, hello! Está começando Batendo Cabelo com Rod Saulete, seu podcast sobre arte drag, comunidade LGBT, cultura pop e muito mais. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E depois de ter exibido 7 episódios, chegamos finalmente na metade da 12ª temporada de RuPaul's Drag Race. Neste 7º episódio, teve um desafio musical em homenagem à Madonna e foi um desafio muito, muito bom. Tirando umas poucas drags ali que não fizeram trabalho bom, no geral, foi um desafio em que todas conseguiram brilhar muito. E finalmente a Madonna teve uma homenagem digna da sua história em RuPaul's Drag Race, pois na 8ª e na 9ª temporada tivemos passarelas em homenagem à Madonna, Mil e Uma Noites de Madonna, e nesses dois casos foram passarelas muito, muito zoadas. Da 8ª temporada então foi a pior, porque a gente teve 4 looks na passarela que eram kimonos, como se a Madonna não tivesse aí uma infinidade de looks que elas pudessem desfilar, acabaram caindo na mesmice. Mas agora a gente chega na 12ª temporada com uma grande homenagem pra Madonna. Eu acho que assim, a rainha do pop, se tiver assistido, deve ter ficado muito orgulhosa. A gente sabe que a Michelle Visage ficou, e a Michelle Visage é uma das grandes fãs de Madonna, e ela faz questão de relembrar isso o tempo todo. Tanto que, nesse desafio, ela que foi a instrutora vocal das drags durante a gravação das músicas pro desafio. Mesmo que a gente não tenha a Madonna aí na bancada de jurados, eu acho que a Michelle Visage foi uma grande jurada para poder representar a rainha do pop em RuPaul's Drag Race. Eu gostei bastante desse resultado, e pra mim isso mostra que a gente tá cada vez mais afunilando aí as melhores da temporada. Qualquer drag agora que acaba saindo vai ser por muito pouco, mas mostrando que o elenco que vai chegar na grande final é um elenco muito bom, muito poderoso, e que essas drags têm toda a condição de vencer a competição. Então eu gostei bastante e espero que os demais episódios que vem aí sejam tão bons quanto este. Uma coisa que eu tenho gostado bastante, e eu não sei se assim é dessa temporada ou se é das anteriores, porque se for das anteriores, eu acredito que não souberam aproveitar tanto, mas eles estão dando mais visibilidade pro desafio principal, tipo, dando mais tempo de tela no desafio do que nas temporadas anteriores, que veio pra esse formato novo de ser uma hora de episódio completo. E eu tô gostando bastante disso, porque às vezes tem desafios que demoram 10, 12 minutos, e foi o caso desse musical. O musical também foi muito bom, foi muito bem aproveitado, e finalmente, igual o Saulo falou, foi uma homenagem feita à Madonna digna do que só visuais na passarela, e eles souberam jogar bastante. Pra quem conhece, né, sabe, a Michelle Visage é muito, muito fã da Madonna, e eu gostei bastante delas pegarem visuais da Michelle Visage pra fazer na passarela. Foi a mesma coisa que aconteceu já em desafios passados de ter os visuais da RuPaul, que foi na 6ª temporada. Então achei bem proveitoso o desafio, acho que todas ali foram muito bem, só algumas coisas da caracterização que não foram assim tão boas, mas aí não é uma culpa delas, é culpa da produção, porque pelo que deu a entender, a produção que estava encarregada de fazer os visuais e as perucas eram de outros fornecedores. Mas foi um desafio muito bom, foi difícil assim de escolher, não muito difícil, mas foi assim difícil escolher quem ficaria nas 3 piores. Mas eu gostei do resultado do episódio. Finalmente foi um resultado do Bottom 2 satisfatório, na minha opinião, porque já não tava mais aguentando. Mas também tenho críticas aí em quem devia ter ganhado o episódio. Acho que todo mundo ficou indignado com isso também, que a gente vai comentar no episódio de hoje. Esse 7º episódio começou como todos os demais têm começado, sempre com alguma treta, algum ressentimento de algo que foi dito em algum momento aí no Untucked ou durante o desafio do episódio anterior. E no caso, começou com a Hidden Closet ainda chateada com as críticas que a Didi Good havia feito à sua maquiagem durante o Untucked do 6º episódio. E por fim, a gente viu o Jack Cox e o Widow Vondu discutindo, o Jack pedindo desculpa pra Widow e a Widow não aceitando, falando que as drags nesse momento estão cada vez mostrando esse lado mais falso pra poder ficar bonitinho na tela, mas que pra ela isso não passava de uma Apollo Lie. Eu amei essa palavra, né? Apollo Lie, que ela fez uma mistura aí de apologize com lie. Apologize em inglês é desculpas, e lie é mentira. E no caso seria como se fosse uma desculpa falsa. Aquela desculpa que a drag faz só pra ficar bem na fita, mas que não é uma desculpa do coração. Eu gostei disso porque a Widow tem mostrado um lado mais bitch, mais revoltada, e eu tô gostando, porque diferente da Brita, por exemplo, que ficava perseguindo a Adam o tempo todo, querendo se portar como melhor, eu já vejo a Widow diferente. A Widow, ela tá ali mesmo indignada, puta, mas sem direcionar a sua indignação pra uma drag específica e, nesse caso, desmerecer na arte da drag. A indignação é do tipo, ah, essas meninas aqui são falsas, ficam falando mal da gente e depois vem querer pagar de amiguinho. Eu não aceito isso. E eu achei, nesse caso, que esse lado beat dela tem sido um lado divertido de ver, porque ela tem feito depoimentos hilários e, né, nos dado bordões maravilhosos, tipo esse Apollo lá. Já adotei pra vida e vou levar. esse momento de discussão que teve com a Widow e a Jack, a gente até tinha comentado um pouco no episódio anterior, eu achei válido da Widow comentar que elas podem se preparar desde casa pra esse desafio, mas só que no momento que tá ali na bancada ou ali misturado com todo mundo, o que elas prepararam na casa dela pode não servir tanto pra aquilo que a RuPaul faz. E no modo de preparação, pelo que eu entendi o que ela disse, é o tipo de piada que elas vão passar ali naquele momento. E realmente, o que ela disse assim faz um pouco de sentido, porque nem todas as piadas que ela marcou de fazer ou soube fazer sozinha na casa dela vai colar ali no, durante o desafio, devido ao nervosismo também. Como esse desafio é um dos mais esperados por todo mundo, eu imagino que tem uma pressão muito maior de você realmente ser engraçado. Então eu achei válido elas comentarem ali, tanto ela quanto a Heidi, falar que todas criticaram as que estavam no bórum, só porque estavam no bórum mesmo, já estava sendo ruim e meio que estava colocando mais terra em cima do caixão. Mas eu também gostei da Widow falando assim que é uma hora todo mundo vai cair no bórum e espero que quando vocês caírem a gente também vai fazer a mesma coisa que vocês fizeram com a gente, de ficar colocando os outros pra baixo. E eu achei uma coisa assim até válida, porque eu, se tivesse no lugar delas, eu não ia gostar de cair no bórum, por exemplo, da Heidi. Comentaram uma coisa que não tinha nada a ver com o que falaram nas críticas do palco, falando da maquiagem dela. Eu ia ficar mega puto, porque isso daí não tinha nada a ver. Isso daí foi um desafio anterior e nem foi os jurados que tinham comentado sobre isso. Foi uma jurada convidada, mas mesmo assim já tinha passado. E a gente também consegue ver que ela tá ao longo dos episódios melhorando. Mas eu também não gostei nem da atitude delas, assim, de criticar, porque eu acho que é aquela mesma coisa que eu falei nos podcasts anteriores. A Brita meio que era aquela parte da fanbase do programa que é bem chata, tipo, começa a puxar as pessoas que também não tá gostando de uma coisa pra ficar falando, alternando isso pra quem tá ali na frente, ou de forma direta pra pessoa ou indireta. E é o que tá meio que se formando, né? Todo mundo começou legal, bonitinho, aí foi se separando nesses grupos de um comenta de boa, mas outro comenta nessa parte tóxica de, tipo, colocar as pessoas pra baixo. Essa questão que você pontuou das drags dizerem que o desafio em si é diferente do que elas têm em mente, e no caso esse desafio é o Snatch Game, é algo que a Aiden Zane comentou na entrevista que ela deu após sua eliminação. Ela declarou que o programa é muito diferente do que a gente imagina, porque quando a gente tá em casa assistindo, a gente tem uma visão completamente idealizada, achando que tudo é muito fácil, tudo muito divertido, só que quem tá ali gravando de verdade sofre uma pressão tremenda, e nesse caso é justo a gente estender essa empatia e até mesmo compaixão a todas as drags, independente se a gente achar ela chato ou não, estar em Drag Race é uma coisa muito, muito puxada pra elas. Pegando mesmo o exemplo da Aiden e da Hidden Closet, elas vêm de cidades pequenas, então o que é esperado delas nessas cidades pequenas de onde elas vieram é uma coisa, e aí quando elas vão pra um programa reconhecido mundialmente, em que muitas pessoas ali dariam a vida pra poder participar, a pressão é muito maior, porque vão vir aí críticas e cobranças que às vezes elas nunca se depararam na vida, e pra elas darem conta disso de uma hora pra outra é muito puxado, é muito difícil. Então eu entendo que às vezes a gente pega muito pesado nas críticas porque a gente tá sentado no conforto da nossa casa apenas assistindo, sem fazer ideia da dificuldade que as drags passam pra poder estar ali sentadas fingindo um personagem X pra poder agradar piadas específicas que a RuPaul faz pra elas ali de última hora. Porque nessa mesma entrevista a Aiden até comentou, uma coisa é você fazer um desafio de atuação que você tem roteiro, só que o Snatch Game é completamente diferente. O Snatch Game é a questão da improvisação, pensamento rápido e interação mesmo com a RuPaul, e aí a gente fica criticando, né? Falando, que fulano e tal é ruim, é fraca, ok, elas até são, e quando elas não conseguem fazer piada, a gente cai matando. Mas também é bom a gente também pensar no lado delas, que ali é uma pressão muito grande e às vezes o nervosismo, a cobrança e até mesmo a autossabotagem pesam muito e fazem com que as drags não entreguem um bom trabalho. E eu imagino que além de ter essa pressão da produção, da RuPaul e dos jurados convidados, deve ser ainda pior você esperar uma palavra de conforto da sua amiga que tá ali também, nas mesmas condições de competição que você, elas virem criticar meio que chutando o cachorro morto, né? Então eu entendo mesmo a indignação da Widow e acho que ela ficar nesse sentido, tipo de, eu quero ver vocês se fuderem, não é uma coisa assim tão, tão ruim, porque quem, né, nunca quis ver uma pessoa que desejou seu mal se dando mal também. Então, nesse caso, eu não tenho muito assim que falar que a Widow tá errada, não. Acho que ela tentou fazer o dela e a gente viu que ela fez o dela. Eu acho que nesse desafio em si, a maioria fez um trabalho muito bom e elas mostraram que se pra alguns desafios elas não vão muito bem, pra outros elas arrasam. E eu já comecei assim, achando muito divertido o desafio na hora que as drags foram encontrar Michelle Visage no estúdio de gravações pra gravar suas músicas pro desafio principal. Eu acho que todas ali nesse primeiro momento foram muito muito, muito engraçadas e deram a entender que iam fracassar, porque, nossa, nenhuma tinha voz, né? Não tem como falar que a gente tinha drags boas cantoras ali, porque nenhuma se destacou nesse primeiro momento como uma boa cantora, né? Tô aqui, a maioria ali faz dublagem, então não dá pra contar muito aí com o dom delas pra música, mas eu adorei ver a Michelle Visage dirigindo as drags. Eu acho que a Michelle Visage também tem uma veia de direção muito boa, e eu gostei especialmente quando ela, por exemplo, foi instruir a Jada, ensinando a Jada como cantar de uma forma sexy e chamativa. Achei muito divertida e mostrou, né, pra gente aí o comprometimento da Michelle Visage e como ela conhece mesmo Madonna, sua história e sua carreira, a ponto de dar dicas pras drags do tipo, ah, essa música que você vai cantar agora tem uma pegada mais de Like a Prayer, então você tem que cantar assim. E essa outra música tem uma pegada mais de Bitch a Madonna, então você vai ter que cantar assim, dessa forma. Eu gostei bastante, porque mostra que a Michelle Visage sabe do que tá falando, e quando ela chega pras drags e faz uma cobrança específica pra que elas façam a música dessa forma, é porque ela realmente quer tirar o melhor das drags nesse momento. Então eu gostei bastante. Eu gosto quando os jurados fixos de RuPaul aparecem ali pra poder dirigir as drags, porque cada um tem uma visão diferente, né? E cada um acaba pedindo as drags para darem o seu melhor naquilo que eles dominam mais. Então a Michelle Visage, que já teve uma carreira como cantora, só podia ser mesmo uma boa técnica de canto. Enquanto o Ross, por exemplo, dirige as drags num desafio de comédia. Então achei bem interessante ver a Michelle Visage ali como diretora musical das drags. O que eu achei engraçado desse desafio é que já teve, né, um desafio que elas tiveram que compor e cantar, só que não passou esses bastidores. E eu achei engraçado isso desse desafio, de realmente passar os bastidores delas gravando ali a letra que já tava toda escrita. E também foi bem cômico ver, assim, que 90% delas ali não sabia realmente cantar, não tinha noção alguma de voz, tudo. E também deu pra ver que o autotune, assim, foi muito, muito, muito bem usado no desafio já finalizado. Mas foi legal ver por causa disso, que com certeza no primeiro episódio, quando tinha metade das queens pra gravar essas partes assim, é óbvio que elas também tiveram inseguranças, mas eu acho que a insegurança nesse episódio em questão foi porque realmente estavam gravando ali, iam passar aquela parte na TV, por isso que no caso a Gigi também acabou ficando bem nervosa naquela hora de gravar, depois o pessoal se soltou tudo, mas foi cômico ver e foi legal ver também a Michelle dando essas dicas, porque a Michelle é uma expert em Madonna, então tudo que tentaram fazer ali, colocarem meio que os trejeitos da Madonna ali no canto, a Michelle Visage já sabia como que devia ser feito e deu essas instruções pra ela. Mas o que eu fiquei assim mais impressionado de ver é que realmente a Jen, ela tem uma voz de canto, ela sabe cantar muito bem, e ela tem o som grave dela também muito bem projetado, tanto que, eu não sei se escutaram com fone de ouvido, mas até eu não sei explicar, mas deu um barulho assim como se tivesse passado da capacidade que um fone conseguiria atingir, mais ou menos assim. Eu não sei explicar, mas meio que ficou vibrando assim o fone. Eu não sei se isso foi proposital da produção nessa parte, porque depois do desafio não ficou desse jeito. Mas deu pra ver assim bastante que ela sabe cantar, sabe atuar. Uma coisa que eu gostei foi que a Michelle Visage, que tava dando essas instruções pra eles, não foram os produtores, porque eu acho que se fossem os produtores musicais dando as instruções, não teria saído assim um resultado meio que Madonna, porque às vezes os produtores também não podem entender que cada parte ali é um trecho, uma era da Madonna. Mas eu gostei bastante dessa parte assim, de mostrar do desafio, mesmo que tenha sido rápida. O que eu gosto nesses desafios de gravação, seja de uma música ou então de ensaio de coreografia, é as drags assistindo as outras performando. Eu tava morrendo de rir com a reação das drags vendo suas amigas cantando, especialmente quando foi a Crystal, por exemplo, completamente desafinada, bem birutinha, e as outras drags morrendo de rir. Eu gosto muito porque mostra que há uma cumplicidade entre elas, que há de verdade uma união ali e que elas estão torcendo pra outra se dar bem, mas sem perder esse senso de humor, sem perder essa veia cômica e cheia de shade, que é bem a característica das drags que a gente tá acostumado a ver passando por RuPaul's Drag Race. Eu acho isso muito divertido e eu rio bastante. Nossa, eu vendo a Hidden Closet comentando, morria. Hidden Closet pra mim é um show à parte nessa temporada. Eu acho que os depoimentos que ela dá no momento do confessionário são simplesmente perfeitos, são incríveis. Eu rio muito, rio muito. Eu gostei bastante de ver as drags ali rindo uma das outras, foi muito, muito divertido. E depois ainda a gente continuou rindo quando as drags foram fazer a coreografia da apresentação. Mais uma vez, o Jamal Sims voltou pra RuPaul's Drag Race. Ele que tem aparecido aí desde as primeiras temporadas em vários desafios de dança e musical. Ele sempre aparece pra poder ensinar a coreografia pras drags. E ele é um bom professor. E além disso, ele é muito exigente. Então ele quer ver as drags dando o seu melhor. E não tá nem aí se elas estão reclamando ou não. Ele tá lá o tempo todo cobrando e falando, tem que fazer assim, tem que fazer assado. E o Jamal, ele tem esse gabarito. O cara, ele é muito foda. Igual a RuPaul mesmo falou quando ela havia dito pras drags qual que seria o desafio da semana, ela anunciou, né, que o Jamal já trabalhou com a própria Madonna. Então o cara é foda. E não só com Madonna, ele também já coreografou pra Beyoncé, se eu não me engano. E teve um filme que a Disney lançou recentemente, a versão live action de Aladdin, que é um filme também musical, que tem muitas coreografias. E o Jamal Sims foi o coreógrafo desse filme. Então assim, as drags estavam trabalhando com um profissional de muito gabarito, que com certeza ia fazer muita diferença pra elas trabalhar com alguém tão foda como ele. E eu gostei bastante. Eu acho que além do Jamal ser lindo, ele é um grande professor. Então pra mim foi uma grande adição aí pra temporada. Eu tava com saudade dele, inclusive, porque nessas últimas temporadas ele não chegou a aparecer. A gente teve aí Yannis, Todrick Hall como coreógrafos das drags, mas eu gostaria mesmo de ver um coreógrafo ali que já é antigo, trabalha há muitos anos e é muito reconhecido no que faz. E o Jamal é esse cara aí fodão, que sempre que aparece traz aí boas coreografias pras drags. E a gente viu, né, essas boas coreografias na hora que elas foram de fato apresentar o musical no palco principal. Uma das coisas também que eu gostei assim bastante de ver no Jamal, que é pra diferenciar daqueles outros coreógrafos que foram antigamente, é que ele não coloca tanta pressão nelas do tipo, vai, você tá fazendo isso errado, você não tem molejo, você não sabe fazer isso, você não sabe fazer aquilo. Parece que ali ele tem muita paciência com as pessoas, que ele sabe que conforme você coloca pressão em alguém, a pessoa não vai conseguir decorar aquilo naquela hora, devido à pressão que tá colocando, que foi no caso da temporada passada, que eu não gostei daqueles dois caras, meio que dando as instruções de como deveria ser feita a coreografia do desafio musical da temporada 11. Então eu gostei bastante de ver ele por causa disso, que ele tem uma paciência, ele sabe explicar bem os passos, e ele também não foi com aquela ignorância de, por exemplo, acho que foi com a Raja da 11ª temporada, que ela perguntou tipo, ah, você não vai falar 1, 2 e 3? Ele falou, não, isso daí você tem que decorar, tipo, meio que jogou um foda-se, você faz do seu jeito. O meu jeito de ensinar é esse. Então eu gostei bastante do Jamal por causa disso, dele ser mais didático, mais paciente, também não colocar esse tipo de pressão. É óbvio que vai mostrar os comentários dele depois, mas pelo menos ele não fala assim pra deixar a pessoa insegura na hora ou colocar um tipo de pressão. E eu também não sei se isso é uma coisa dos produtores, mas se for coisa de produtor pra falar pro cara ser chato assim, é muita filha da putice com as pessoas. Sinto muito, mas eu prefiro que o Jamal sempre venha assim nesses desafios pra coreografar. Ele tem uma energia muito boa e ele também sabe o que faz. E o Jamal, tendo a história que ele tem, o currículo que ele tem, a importância mesmo dele como coreógrafo, ele não vai abaixar a cabeça pra produtor, né? Então deixa o produtor reclamar lá que ele tem que pressionar as drags, que ele vai ignorar e vai dar o trabalho dele. Tanto que eu achei divertidíssimo ele coreografando a Brita. A Brita, nossa, quando ela foi dançar, gente, não sei. Tava pior que esses homens héteros duros que não conseguem rebolar. Tava muito, muito engraçado. Realmente parecia alguma esquete de comédia de algum programa de humor que a gente tem aos montes por aí. Eu ri muito, muito dela dançando, gingado nenhum, completamente dura, mas foi muito engraçado de ver. E dava pra ver que não só as drags estavam morrendo de rir, mas o Jamal tentou manter a compostura o tempo todo, mostrando, né, como que ele é um bom profissional. Enquanto as outras estavam sentadas nas cadeiras, morrendo de rir, tipo a Jada, a própria Radiant Closet, que não conseguia segurar de forma alguma, o Jamal tava lá tentando fazer a Brita dançar a coreografia direitinho e tentando segurar o máximo pra não rir e atrapalhar. E isso mostra, né, que ele é um grande professor, que entende as limitações de cada uma e tenta tirar o melhor delas. Eu gostei muito. É isso, se ele puder voltar sempre, eu vou sempre agradecer. Mas Drag Race também trabalha com essa questão da diversidade. Sempre mostrar artistas diferentes interagindo com as drags. Então, de certa forma, também eu entendo o fato dele não aparecer tanto assim em RuPaul's Drag Race. Mas que ele é sempre bem-vindo, pra mim ele é. Na conversa que teve na workroom, antes delas irem pro palco principal, apresentava o desafio, a Hyde, ela acabou comentando que ela teve um tio que acabou falecendo devido ao HIV. E uma das coisas que eu já esperava que comentassem nesse episódio era essa questão, porque a Madonna nos anos 80 e 90, ela foi muito vocal e instruiu o povo sobre esse vírus, né, do HIV, e ajudou muito também naquela época, principalmente os LGBTs, que já não eram tão bem vistos. E uma série boa, assim, que a gente pode indicar pra ver também um pouco dessa parte, a segunda temporada de Pose, que também fala sobre essa questão da Madonna começar a olhar mais pra comunidade LGBT, fazer um pouco mais, que ela fez a música direcionada a isso, mas também ela acaba ajudando. E Pose, na primeira e segunda temporada, explica bastante, né, esse surto que teve no começo do vírus do HIV. Então elas acabam comentando ali, a Hyde comenta que quando ela era pequena, ela também tinha um tio gay, que era assim, uma das pessoas que dava mais segurança, era um meio que um refúgio familiar, que entendia pelo que ela estava passando. E ela acabou explicando que ele faleceu devido ao HIV, e a gente sabe que também naquela época era muito mais difícil, não tinha tantas coisas assim, pesquisas direcionadas para o vírus, e hoje em dia a gente já evoluiu bastante. Então eu imagino que deve ser assim, as pessoas que passaram naquela época e estão vivas hoje, deve ser uma dor tremenda, porque é mais ou menos assim, não é uma comparação, mas é mais ou menos como se estivesse acontecendo agora com o coronavírus e essas coisas atualmente. Pode ser que no futuro a gente já tenha uma cura pra isso, saiba tratar e o tratamento seja muito mais eficaz, mas deve ser assim, meio que frustrante você ver, perder um familiar devido a um vírus novo e você vê que daqui a algum tempo evolui e a pessoa poderia ou não estar viva, porque a cura ou o tratamento era uma forma assim que já podia ter sido descoberto bem antes, caso tivessem os meios e as pessoas necessárias para fazer esse tipo de trabalho. Mas eu falo isso mais em questão do HIV, que realmente na época e até há pouco tempo atrás não tinha muita pesquisa, muita coisa sobre isso. O vírus HIV, quando se alastrou, ele foi muito devastador entre a comunidade LGBT, matou muitos homens gays. E a Madonna foi uma dessas artistas, uma das poucas, que na época, lá nos anos 80, usou da sua plataforma para poder trazer atenção para esse problema que estava dizimando as comunidades LGBTs. E, inclusive, quando ela fez a música Vogue, que é retratado na segunda temporada de Pose, ela também trouxe mais atenção para essa comunidade marginalizada, que as pessoas não tinham muita atenção. E, na verdade, queriam mesmo que se dessem mal, porque a sociedade sempre foi muito cruel com as minorias sociais. E esse é um dos motivos porque nós LGBTs adoramos muito a Madonna. Ela tem uma história real aí de ser uma aliada fervorosa da nossa causa, que também lutou por nossos direitos e esteve ao nosso lado aí em momentos muito difíceis, como esse momento em que rolou a pandemia do HIV. Não sei nem se o nome certo é pandemia, talvez seja epidemia mesmo, porque foi bem mais concentrado assim os grupos de risco lá nos anos 80. Hoje em dia todos somos grupos de risco, seja LGBT ou não. Mas nos anos 80, os LGBTs eram as maiores vítimas. Mas enfim, a Madonna sempre se mostrou uma grande aliada, e não só nesse sentido do HIV, mas também em outras questões, celebrando a nossa vida, celebrando as artes criadas por pessoas LGBTs. A Madonna é uma grande figura aí pra nós, e por isso que a gente sempre celebra, sempre faz referências a ela e a sua obra, a sua carreira. Então, não tinha como ser diferente, e Drag Race eventualmente iria fazer uma homenagem grandiosa a esse grande ícone para nós. Foi bem legal, não só as drags participando dessa homenagem, mas a própria Michelle Visage, que é uma grande fã e entendedora de Madonna. E quando o desafio principal começa, a gente já vê aí a Michelle Visage vestida, inspirada na Madonna, fazendo a mensagem de abertura do musical. E eu achei que, assim, todas as drags foram muito, muito bem. Muito, muito bem mesmo. Com exceções, por exemplo, da Brita. Eu achei que a Brita não conseguiu mostrar energia na dança dela, não conseguiu emanar essa vibe mais Madonna, que eu senti muita falta na performance dela. E olha que a Brita, ela brigou pra ter esse papel que era da Madonna com os sutiãs icônicos, que é o sutiã de cone e tal. E a Brita, ela chegou a discutir com a Didi Good, porque ela queria ficar de fato com essa Madonna, e a Didi Good acabou cedendo e falou: ok, você pode ficar com ela e eu faço outra. Então a Brita, batendo o pé, dizendo que queria usar essa Madonna na sua performance e fazer uma performance mexeruca, eu achei que não tinha mesmo como ser diferente o resultado dela cair no Bottom 2. Porque se você tá ali, na competição, tendo que escolher o papel que você vai fazer, e você insiste, bate o pé pra ficar com esse papel, e você faz um papel ruim, medíocre, na boa, não tem como te defender. Se ela tivesse pegado um papel que não foi a escolha dela, a gente até poderia dar um desconto, falar: ah, poxa, né, ela não queria essa, acabou fazendo obrigada, e se deu mal. Só que não, a Brita, ela escolheu, fez questão de sair com essa Madonna dos sutiãs de cone, e se deu mal. Outra que eu também não achei grandes coisas foi a Jack Cox. A gente viu que a Jack Cox estava com dificuldade no ensaio, porém, na apresentação apresentação não melhorou muita coisa. Eu achei que ela também tava sem energia, não conseguiu emanar essa Madonna super energética, super alto astral, super sexy, porque era a proposta também, era ser sexy, e ela não conseguiu mostrar. Então eu achei que nesse sentido a Jack Cox também foi muito fraca. E por fim tem a Hayden Closet, mas eu sinceramente achei um pouco injusto a Hayden Closet ter caído nesse bottom two. Pra mim tinha que ser a Jack Cox e a Britta. Mas a Hayden Closet, ela fez uma boa apresentação, uma boa performance, mas só mesmo que não emanou um pouco dessa energia que a Madonna tem. Mas eu acho que das três, meu bottom 2 seria Britta e Jack Cox. Eu também concordo assim com esse bottom 3, mas no bottom 2 eu também concordo com o Saulo de ter sido entre Britta e Jack Cox, porque a questão da Hayden, ela pegou uma época da Madonna que não tinham muitos trejeitos que ela poderia fazer ali no palco. Tipo, tinha uma coisa ou outra, mas acho que foi assim, uma das eras da Madonna que foi mais, não mais difícil de ser retratada, mas só que era mais difícil de você pegar esses trejeitos. Pra mim, essa época assim marcou mais pela questão visual da Madonna, tipo, dessa renovação que ela fez. Principalmente nessa parte da Hayden, que foi um clipe bem famoso dela, do Hang Up, que ela usou meio que esse visual. E eu achei injusto por causa disso, porque não era assim uma coisa que tinha que ter muito trejeito da Madonna. Era mais a questão visual ali. A questão da Jack foi o que o Saul falou também. Tu dava pra você ver que era aquela época da Madonna, porque foi um visual icônico que ela já usou há bastante tempo naquela época, mas não tinha essa coisa sensual, essa coisa de fazer esses trejeitos sensuais que ela fazia naquela época, tanto nos clipes quanto no palco. Então, pra mim, nesse bottom two devia ser a Britta e a Jack. E a questão da Britta comigo, em relação também à produção, foi que aqueles visuais ali foram feitos pela produção, não foram delas, pelo meu ver. Eu achei que aquele visual do sutiã de cone da Britta não ficou muito bem feito. Eu achei que aquele cone podia ser até um pouco maior, porque tava muito pequenininho. E se a gente for pegar assim a comparação, a gente vê que esse visual da Madonna, o cone era assim um pouco maior. Tanto na questão do cone ser um pouco mais pra frente, quanto no raio de onde ficaria o seio. Aí, por isso, dessa questão eu não gostei. Também a Britta não conseguiu passar esse lado, né, da Madonna. E outra coisa que eu já falei, já cansei de falar, é esse jeito de dublar da Britta, que ela sempre tem que ficar abrindo esse bocão enorme. E me irrita, porque é pra ser uma dublagem, a dublagem tem que ser uma coisa assim, mais natural, não uma coisa tão artificial assim, que não é uma coisa teatral que ela tá fazendo ali naquela hora. Isso que me desconectou um pouco dessa performance dela como Madonna. As outras drags, pra mim, a maioria ali arrasou demais. Eu acho que só a desclassificada que eu achei bem sem gracinha, mas porque ela pegou a era que a Madonna lembrava a Evita Peron. Então, nesse caso, ela acabou pegando uma era que é mais dramática e que pra mim, no musical ali, não teve tanto destaque. Mas eu babei muito, assim, na Jada. Eu achei que a Jada fez uma Madonna sexy, maravilhosa, e achei muito injusto ela ter sido apenas salva. Pra mim, a Jada merecia ter sido um destaque positivo e tá entre as melhores da semana. E a Widow também. Achei que ela não merecia ser apenas salva. A performance da Widow ali pra mim foi simplesmente fantástica. Eu acho que a Widow, ela arrasa muito na dança, ela tem uma presença de palco muito boa, e ela fez essa Madonna que lembra a Madonna do clipe com a Britney, Me Against the Music, e eu gostei que ela tava realmente ali, né, falando do império que a Madonna fez. Então ela tava muito uma boss ass bitch, aquela mulher realmente mandona, dona de si, dona do seu império. E depois a gente teve também a Didi Good. Eu acho que a Didi Good foi boa, ela fez uma coreografia muito boa, mas eu não sei, sabe, achei que ela tava muito mecânica. Ela realmente tava ali dublando e tudo mais, mas eu senti um pouco aí da falta dessa coisa da Madonna, uma coisa mais sensual, mas uma coisa também mais humana, porque a Madonna, ela não é robótica dessa forma. A Didi, eu achei bem robótica na sua apresentação. A Didi foi fantástica, ela já abriu ali com tudo o desafio principal. Achei que ela foi muito, muito bem. Também teve a Crystal, achei a Crystal bem, bem legal, que ela fez a era da Madonna, que foi uma era mais intimista, mais, como é que eu posso falar, foi uma era mais experimental também, e ela fez uma Madonna aí meio hippie, meio doidinha, super a cara da Crystal. Eu gostei bastante, porque a Crystal, ela, por ser uma drag diferente, a gente não espera que ela vá se destacar muito em performance de dança, de música, e por incrível que pareça, ela arrasou muito, porque ela acabou indo pra um lado aí em que ela não precisava fazer uma dança muito elaborada, mas ela precisava pelo menos ter uma presença marcante. Eu acho que ela soube usar muito bem aí esse lado mais estranho dela, esse lado mais esquisito e mais doidinho, pra uma fase da Madonna também, que é uma fase um tanto quanto diferente das outras demais. Então gostei bastante. E nesse caso, o meu Bottom 3 continua o que já foi citado: Brita, Jack Cox, o Bottom 2. E por fim, né, a outra que ficaria em terceiro seria a Hyde. E o top, nossa, eu a colocaria todas praticamente, tirando a desclassificada, que pra mim não teve muito destaque. Mas se eu fosse assim, eleger o meu top 3 mesmo, seria a Jada, a Crystal e a Jem. Por mais que eu tenha gostado muito da Didi Good, eu achei que a Didi Good foi muito robótica. E nesse caso acabou não passando pra mim uma vibe tão Madonna como a produção e os jurados fizeram a gente acreditar que foi. Faltou um pouco de Madonna aí, porque ela foi mais pro lado do robozinho. Em relação às outras drags, eu gostei bastante de como elas fizeram, principalmente da Crystal, que ela teve essa ideia que no palco ela realmente falou que foi ideia dela, de dar o eco, ela mesma fazendo o eco e não ser um efeito sonoro que colocaram depois. Eu achei assim, essa sacada genial, ainda mais pela drag dela ser cômica, então funcionou bastante pra ela. A parte da Jade, eu acho assim, que foi uma das melhores e também uma das mais engraçadas, por causa da letra que eles fizeram. Tipo, eles brincaram de meio que dá a intenção de que ela ia falar que era dominadora, mas naquele momento que ela ia falar dominadora, ela falou uma coisa completamente diferente. Enfim, funcionou bastante. Em questão da vencedora desse desafio, eu não concordo, mas eu sei já que isso é uma narrativa que já tem RuPaul, já vai fazer algumas temporadas. A maioria concorda que quem deveria ter ganhado e quem merecia um destaque nesse episódio seria a Jen. Inclusive, ela também até ficou puta ali na hora que até a Widow falou no confessional que ela fez uma cara de que era um serial killer dali prestes a dilacerar a cara de alguém. Mas a gente já não pode ficar surpreso com essa coisa da RuPaul, porque nas temporadas anteriores a gente já viu isso com a Monique Hall, a gente já viu, e a temporada mais recente que teve, que foi do Drag Race UK, a gente viu também a Cheryl Hole, que passou pelo mesmo que a Jen tá passando agora, de tipo chegar ali no desafio, mas não ganha. Parece que isso é uma coisa proposital que eles fazem pra acabar ali com a drag, pra drag ficar irritada e dar um tempo de tela, um drama a mais na temporada. E eu acho isso bem chato, porque meio que tira o merecimento e o propósito da drag, que já tem uma história com isso, já tem essa expectativa, e ela acaba recebendo bastante elogio das pessoas, das colegas que estão ali. Então eu acho bem chato da RuPaul meio que querer ficar brincando com esses sentimentos das drags. E eu não concordo da Gigi ter ganhado. Tudo bem que a Gigi foi boa nessa questão dos passos de dança na voz, mas eu acho que quem foi melhor que a Gigi ali naquele momento foi a Jen, tanto no desfile da passarela e do desafio principal. Mas como a gente já sabe quem tá sendo acotado no momento, eu não discordo que ela tá indo muito bem, mas só não merecia esse desafio, na minha opinião. É a Gigi, e provavelmente a Gigi já vai ganhar essa temporada, meio que já tá estampado assim na cara do povo. O que me incomoda nessas cotas descaradas de RuPaul's Drag Race é que normalmente eles cotam drags que não precisam dessa cotação tão grande. A Didi Good tem mostrado a cada episódio que ela é uma drag completa, muito foda, que ela tem condições de ganhar essa temporada sozinha, sem nenhum tipo de forçação da produção. E aí quando a gente vê um desafio em que a Jem finalmente consegue desabrochar, finalmente consegue mostrar esse seu talento teatral, porque todo episódio de atuação ela faz questão de lembrar pra gente que ela vem do teatro. Então finalmente que ela pode mostrar esse talento dela, essa habilidade que ela tem, a produção vai lá e premia outra drag. Foi um banho de água fria na Jem, que vinha a todo momento querendo ter um destaque positivo pra poder ficar ali na frente dos jurados, receber suas críticas. E eu acho que é muito frustrante mesmo você ver uma drag que desde o início tá sendo o tempo todo elogiado, o tempo todo entre as melhores, e aí no momento em que você dá o seu melhor e tem tudo pra brilhar, você não brilha. E isso eu acho que frustra muito as drags que passam por RuPaul's Drag Race, e depois elas acabam parecendo drags amarguradas que vivem te falar mal do programa. Mas não é que elas vivem falar mal do programa de graça. Elas tiveram uma história ali que foi apagada pela produção pra dar destaque pra outra drag que, tecnicamente, tem uma história que vai render mais audiência e mais engajamento nas redes sociais. Então eu fiquei chateado. Acho que a Jem merecia. Embora ela não fosse a minha torcida pra vencer, eu queria que a Jada vencesse. Mas eu reconheço que a Jem foi muito, muito boa. Ou então que fosse uma vitória dupla, porque Drag Race sempre dá vitória dupla e nessa temporada, até o momento, não rolou nenhuma vitória dupla, né? Então tá bem, bem foda. Mas vamos ver como é que vão ser os próximos episódios, porque esse é o tipo de coisa que arrasa as drags e elas acabam entrando numa paranoia, começam a se auto-sabotar e infelizmente acabam sendo eliminadas, porque quando você dá o seu melhor, a produção não reconhece, o povo não reconhece, os jurados não reconhecem, você como melhor da semana e não te dão esse prêmio, né, you are the winner of the week, isso é muito frustrante, isso brocha a drag e ela para de se dedicar e acaba eventualmente caindo no bottom e é eliminada, porque no momento em que ela poderia ter esse reconhecimento que ela tanto precisava pra continuar fazendo uma boa competição, ela não recebe. E eu temo que isso pode acontecer com a Jim, porque a gente já viu aí vários episódios ela insatisfeita por não ter ficado entre as piores ou as melhores da semana, pra ela poder receber crítica dos jurados e saber como ela poderia melhorar a sua competição. Aí chega agora nesse desafio que ela vai tão bem e RuPaul não reconhece, então é muito paia, e eu espero que isso não comprometa o jogo dela daqui em diante, porque ela finalmente tá acordando, mas não teve aí o reconhecimento que merecia. Isso é uma coisa que eu tinha comentado, que às vezes Drag Race funciona muito bem para algumas pessoas, mas para outras não. Que é o caso que tá acontecendo agora com a Jen. Não acho que vai de cada um que tá ali, mas eu acho que vai da produção com a cara da pessoa. É muito o que a Willam falou, que parece que realmente a produção ali tem as favoritas para ganhar e querem fazer de tudo para que essas outras que eles não gostaram ou não foram com a cara, não ganhem esses desafios. Eu não tô falando que seja esse o caso real, não sei se esse produtor que a Willam também já tinha reclamado uma vez ainda continua no programa, mas é o que parece. Mas eu espero que isso não afete a Jean no jogo, porque a gente já viu que mesmo nas redes sociais ela não tem se mostrado assim tão amargurada quanto outras drags que passaram. E se o pessoal falar assim, ah, isso daí não tem nada a ver, pega a Max da sétima temporada. Ela praticamente desistiu de drag ali porque a produção fez uma mega cagada com ela que ela acabou não curtindo e resolveu se desligar de tudo que fosse relacionado a RuPaul. Então acho que vai assim, da esportiva de cada pessoa. Se for uma coisa que você quer muito, porque vai mostrar seu trabalho e você acredita que o seu trabalho é muito bom para ser mostrado, mesmo que aconteça essas coisas, vai em frente. E eu acho que esse é o caso da Jen. Mesmo acontecendo essas porcaria com ela nos desafios, nos episódios, ela tá ali para mostrar quem ela é, o jeito que ela faz as coisas para conseguir um cachê mais alto, que a gente sabe que drag também não é muito bem paga. Eu espero que ela não fique assim tão amargurada, reclamando tanto, meio que querendo desistir já do programa porque não ganhou isso. E por fim, a gente teve aí o Bottom Two, que foi entre a Britta e a Hidden Closet. E a Hidden Closet saiu melhor e recebeu o Chanteio Stay, enquanto a Britta levou o Sachê Away. E é uma coisa que a gente já comentou aqui, a Britta não tinha muito mais o que render pra temporada. A sua inimiga, digamos assim, entre aspas, já foi eliminada, que foi a Aiden, então também não tava rendendo mais drama. E aí, nesse desafio, ela também acabou sendo a pior da semana. Não tinha por que eles insistirem com ela na competição. A Hyde, pelo menos, tem mostrado uma evolução a cada semana, e ela tem um senso de humor e um carisma muito marcantes. Então, realmente, foi uma decisão até fácil pra RuPaul. Sai Britta, já deu, e volta pra Nova York. E nesse caso, eu voto de confiança aí pra Hyde, porque a Hyde, diferente da Britta, tem tentado dar o seu melhor sempre. Então, eu acho que é um resultado justo, e não fiquei chateado com a Britta ter sido eliminada. Só que naquele momento em que as drags estão dando seu depoimento final em frente ao espelho, eu sempre fico um pouco mais emocionado e comovido, porque no fim do dia é o sonho de uma pessoa que está sendo destruída. E então ver a Britta chateada, triste, mexeu um pouco comigo, mas antes ela do que a Hidden Closet. E nesse caso, eu já falei e repito, a Hidden Closet pra mim é uma das drags mais divertidas que já passaram pelo show, e dessa temporada ela pra mim é a grande minha simpatia, então o máximo que a Hidden Closet se manter no jogo pra mim tá ótimo. Pra mim, nem preciso comentar que foi um alívio, porque eu não queria que essa temporada meio que tivesse uma Silk, digamos assim. Pra mim foi um alívio dela ter saído, eu reconheço que é um sonho, né, que foi pro ralo abaixo, mas pelo menos ela já teve o tempo de tela, ela conseguiu se mostrar ali. Pelo menos eu não vou mais ver alguém falando tipo, ah, eu só sou de Nova York, de Nova York, de Nova York, porque isso é muito chato. E a gente já viu nessa temporada. Eu espero que desse episódio em diante fica mais confortável assistir o programa. E vamos ver agora quem vai fomentar o cargo de vilã e mocinha da temporada. Porque sempre acontece isso. Quando saem as duas que estavam tretando, sempre tem outras que vão vir tretar. E eu acho que a questão agora vai ficar com Hyde e Widow Von Du tretando com essas outras que acabam querendo colocar elas pra baixo. Que já deu indícios nesse começo de episódio. Então eu vou aguardar pra ver isso, porque o que a gente gosta de assistir é tanto o entretenimento ali, a comédia, mas também a gente gosta de ver um pouco desse drama, pra ver como que cada uma se sai nesse quesito de se envolver em polêmicas. Eu acho que a gente já teve uma prévia no próprio Untucked mesmo. Nesse Untucked, o que a gente mais viu foram as drags comentando mesmo o desenrolar dela nos desafios e as críticas que elas receberam. E ainda a gente continuou vendo a Widow Von Du incomodada com as outras que ficaram criticando ela negativamente quando ela estava no Bottom Two. Mas eu acho que vai ser diferente daqui em diante a forma com que as drags vão se portar. Porque a Britta, ela tinha um alvo único, a Aiden. Então ficava o tempo todo pegando o pé da Aiden e desmerecendo a Aiden. Já a Widow, ela é do tipo que não gosta de ser criticada negativamente o tempo todo por uma pessoa que podia estar ali estendendo uma mão amiga. Então ela acaba batendo de frente e desejando que essas outras drags se deem mal também. Eu acho que vai ser uma pegada diferente, não vai ser essa mesma coisa da Widow ou da Hyde mirar alguém e ficar perseguindo essa pessoa. Vai ser mais uma coisa de ação e reação. Se uma drag falar mal delas, elas vão reagir. Caso contrário, elas vão ficar na delas tentando dar o seu melhor em cada desafio. Então nos resta mesmo esperar pra ver como que vai se desenvolver aí na temporada os demais dramas. E só pra pontuar assim, eu gostei muito da presença das juradas convidadas. A gente teve aí a Winnie Harlow, uma modelo muito famosa que sofre de vitiligo, mostrando que você consegue se destacar muito na sua área, independente dos problemas que você enfrenta, mesmo que sejam problemas de aparência, que tem tudo a ver com a sua área, afinal de contas ela é modelo e tem que ter tecnicamente um padrão. Mesmo ela fugindo do padrão, ela conseguiu se destacar aí nessa área. E por fim, a gente também teve a Alexandria Ocasio-Cortez, que é uma deputada muito, muito famosa nos Estados Unidos, que tem mais aí uma pegada de esquerda, uma coisa meio comunista. Eu também gostei muito das juradas, porque elas também acabaram se empolgando na bancada. E deu pra ver isso no episódio em questão, porque a gente sempre adora uma jurada que tá ali e realmente tá se conectando com o programa e com as drags. E eu também gostei, assim, bastante das caras e bocas que a Winnie faz, que de vez em quando no musical tá passando um certa drag ou outra e ela tá com aquela cara, tipo, bem séria, tipo, pensando que merda que ela tá fazendo. Mas eu gostei bastante da participação delas e também eu tô gostando bastante da RuPaul trazer essas pessoas que são envolvidas realmente em política, e a gente tá vendo de umas temporadas pra cá mais participações dessas pessoas. A gente já viu também da Nancy Pelosi, mas a única crítica que eu teria referente a essa temporada, por ser uma temporada política, voltada mais pra esse ano político que eles estão passando, é deles terem pegado mais pessoas como jurado, convidado, ou também participação no programa pra aparecer ali pra falar sobre um pouco dessas questões meio que indiretamente, como estão fazendo agora nesse episódio, por exemplo. Acho que a única crítica seria isso, mas eu estou empolgado porque, pelo que a gente já viu no trailer, vai ter um episódio voltado pra esse tipo de coisa de debate. A não ser que eu esteja enganado, mas no trailer da temporada passa como se fosse um debate ali, e eu espero que nesse debate também tragam essas personalidades, assim, políticas, pra também conscientizar mais as pessoas e indiretamente conscientizar o povo daqui do Brasil também. Mas eu acho que não dá pra eles abordarem todo episódio essa questão mais política, de votar, de escolher seus representantes, porque senão vai ficar muito repetitivo e cansativo. Mas eu curto, por exemplo, que em todo final de episódio, uma drag aparece com aquela plaquinha, registre-se para votar. Porque diferente do Brasil, que o voto é obrigatório, nos Estados Unidos o voto é facultativo, vota quem quer. E aí pra votar você precisa registrar, saber qual que é o distrito que você vai votar, enfim. Tem todas as burocracias aí que a gente tá acostumado a lidar, mas lá por não ser algo obrigatório, muita gente não vota. O fato de muita gente não votar, acabam elegendo representantes não tão bons e que não foquem no povo. E é o caso do Trump. Ele só não tá sendo pior que o Bolsonaro porque é quase impossível, mas ele também é um presidente péssimo. E no caso da Alexandria, ela tem uma grande presença nas redes sociais. Temporadas antigas de RuPaul's Drag Race, ela sempre comentava, inclusive as mais recentes também, ela sempre comentou. Ela chegou a aparecer numa foto com a Sasha Velour, campeã da nona temporada, e essa foto viralizou. Então assim, ela, além de ser uma representante que tá o tempo todo ali cobrando mais atenção pras minorias, ela é muito enfática na sua posição. Ela já bateu de frente com o Trump diversas vezes, então acho que foi muito simbólico ela estar ali, pra gente entender de uma vez por todas que drag e política tem tudo a ver. E eu achei muito bonito quando ela tava na Nantucket e as drags agradeceram o papel dela no Congresso dos Estados Unidos, o que ela tem feito pensando nessas minorias sociais, e eu adorei depois a resposta que a Alexandria deu, dizendo que drags são artistas que também são agentes de mudança. E eu acho que é uma coisa bem legal que conversa bastante. Então nesse sentido, eu acho que ela foi uma grande surpresa sim ali no episódio, pra poder conscientizar a gente cada vez mais de que drag e política são coisas que andam juntas, que a gente nunca pode esquecer disso, e menos ainda ficar entrando nessas neuras, né, tipo, ah, drag não pode envolver com política. Drag não só pode, como deve. E isso é algo que a gente sempre gostaria de ver mais no Brasil. Drags com posicionamentos políticos mais firmes e realmente voltados em defender essas minorias sociais que nós LGBTs fazemos parte. E como a maioria das drags são pessoas LGBTs, não tem como elas fugirem da importância da política em nossas vidas. Mas enfim, acho que a gente teve um programa muito, muito bom. Foi um musical muito, muito divertido e que tá colocando aí essa temporada como uma das melhores dos últimos anos. E agora vamos falar então do 8º episódio da 12ª temporada de RuPaul's Drag Race. Esse show é uma montanha russa. Se numa semana uma drag vai bem, na semana seguinte ela pode se dar muito mal. E foi o que aconteceu essa semana. A Jem, que veio de um desafio musical da Madonna, que tinha tudo pra levar e acabou não ganhando, foi um dos grandes destaques do 7º episódio. Contudo, esse 8º episódio já começa com a Jem toda chorosa, lamentando a eliminação da sua grande amiga, a Brita, que também é de Nova York, e também lamentando não ter sido a campeã do desafio da semana. E a gente viu a Jem reclamando durante todo o episódio. E infelizmente parece que não ter esse reconhecimento dos jurados, já que até então ela estava sendo safe o tempo todo, abalou muito a Jem e a gente acabou vendo ela não tendo uma boa semana na competição. Se até então ela tinha uma trajetória bem consistente, nesse 8º episódio a Jem saiu do paraíso e foi direto pro inferno. Foi bem triste. Em compensação, outra montanha-russa foi ver a Hidden Closet, que no 7º episódio foi uma das piores e acabou caindo no bottom 2 e teve que dublar pela sua vida. E agora a gente viu ela aí entre as melhores, vencendo o episódio da semana. Drag Race acaba sempre seguindo em algumas fórmulas, mas que por mais que seja algo batido e repetitivo, a gente sempre se surpreende. Se numa semana uma drag vai bem, na semana seguinte ela vence, e se numa semana a drag vence, na outra é eliminada, não importa. Por mais que isso seja repetitivo em Drag Race, no fim das contas sempre uma surpresa. Esse episódio pra mim acabou sendo um dos melhores também, porque o próprio desafio também da semana foi muito divertido, e esses momentos, né, em que uma drag vai bem e outra vai mal, sempre são bons pra gente ver que o jogo não tá ganho enquanto ele não termina. Não importa se a drag tem uma trajetória muito boa, em algum momento ela pode acabar cambaleando e comprometendo aí o próprio desempenho. Eu gostei bastante, então acho que esse foi um episódio muito bom e que me fez aí ficar ainda mais ansioso pelo que vem por aí. Eu acho que esse episódio também conseguiu manter o mesmo grau de entretenimento do episódio anterior, e que também foi muito bom assim pra ver, porque foram dois desafios engraçados, tanto o mini desafio quanto o desafio principal, e deu pra ver assim um pouco de cada uma. Esse mini desafio seria mais ou menos um The Library is Open, que elas tinham que se gongar em duplas, e que ficou muito legal, ficou muito engraçado. E o desafio principal é aquele clássico desafio de fazer um produto e vender. E igual o Saulo falou também, é uma montanha russa. Eu já imaginava que aconteceria alguma coisa desse tipo nessa semana com a Jem, porque é meio que roteirizado, igual a gente sempre fala aqui. É uma coisa roteirizada, então a gente já imagina que possa acontecer esse tipo de coisa. Só que uma coisa que eu achei interessante, não é que parece roteirizado, mas pra mim é roteirizado. No caso da Gigi, a gente sabe que ela é uma drag muito boa, e ela já superou também muitos desafios, fez muitas coisas engraçadas pra chegar nesse episódio e ela, tipo, ficar mais ou menos ali, não ficar nem muito mais, ficar mais pra menos. Pra mim, eu acho que é assim, ela quis meio que dar uma parada pra não ficar aquela drag chata, tipo, ah, eu sou boa em tudo e vou continuar sendo boa. Na minha concepção, né, eu acho que ela quis fazer isso pra não ficar desse jeito, pra não se passar como ser uma drag superior ou uma drag chata, porque tá ganhando direto. Mas foi muito bom ver também assim, pro programa, que deu uma parada um pouco pra deixar outras drags ganharem. Eu não sei se foi alguma coisa proposital da produção ou dela mesma, mas pra mim é uma coisa dela, que ela já estava planejando fazer isso em algum ponto da competição. Mas eu gostei bastante do episódio, mas o que decepcionou um pouco, porque a passarela tinha tudo assim, pra ser aquela coisa bem sombria, uma coisa bem estilo Drácula, mas eu acabei gostando de algumas ali que se salvaram bastante. Mas no geral foi um episódio muito bem feito, muito divertido de assistir. Eu acho que nesse caso da Didi Good, eu não afirmaria que ela se sabotou propositalmente pra mostrar que é uma drag humilde, porque eu acho que é um risco muito grande que a drag assume, se dando mal num desafio, correndo risco de cair no bottom e ser eliminada. Eu não arriscaria tanto assim não, porque a gente viu que a Widow Von Du é um monstro na dublagem. Então pra uma drag correr esse risco de cair no bottom 2 contra outra que é muito boa na dublagem, não sei se é um risco que vale a pena não. Por mais que a Didi Good, de certa forma, seja protegida aí pela produção, porque nesse episódio pra mim ficou assim, gritante que ela de fato tem sido uma das queridinhas aí pra chegar no top 4 e talvez levar a temporada. Porque assim, o look dela eu não achei grandes coisas. Achei que foi mais do mesmo, uma saia rodada, uma blusa, enfim. Ok que a maquiagem dela tava impecável, mas não teve um grande impacto o look dela na passarela em si. E o desafio foi assim, completamente sem graça. Então acho que foi um risco que ela correu muito grande, mas sendo a queridinha da produção, ainda mais pelo histórico dela até então, vencendo vários desafios, então acho que eles dessa vez eram uma colherzinha de chá pra Good, mas eu não sei se alguém correria esse risco aí tão grande de ir mal num desafio pra poder mostrar talvez um lado mais vulnerável, mostrar que é humilde como as outras, porque realmente é um risco muito grande. É só lembrar, por exemplo, da 6ª temporada que a Bianca foi bem o tempo tempo inteiro. E o máximo que ela se manteve do Boron 2, ela se manteve. Tanto que ela não foi dublar nenhuma vez em toda a sexta temporada. E eu acho que a ideia é essa mesmo. O máximo que você correr do Boron, você corre. Porque você não sabe se você vai cair pra dublar uma música que funciona mais pro que uma drag faz. Então não sei, realmente. Essa sua teoria da conspiração comigo não cola muito, não. Não, eu falo assim, nesse sentido, porque já teve, assim, no passado, algumas drags que meio que se sabotaram um pouco, mas já faz muito, muito tempo. Já teve drags que se sabotaram, assim, só pra mostrar um pouco de vulnerabilidade, depois volta e fica como se nada tivesse acontecido. Então, pra mim, eu acho que foi mais ou menos isso. No caso da Bianca, ela sabia que tinha coisas ali que ela não conseguiria fazer tão bem quanto as outras drags que estavam competindo com ela. Então, por isso que eu acho que a Bianca não se sabotaria nesse nível. Mas a Gigi Goode, assim, também nunca foi no Boron pra gente ver ela dublando, mas eu sei que ela dubla muito bem, faz umas coisas assim, muito boas. Se ela tivesse caído, provavelmente, com a Widow nesse Boron, ela teria saído, porque a Widow, a gente já viu que ela é grande fã da Chaka Khan, então provavelmente ela já tiraria essa dublagem de letra. Quanto ao mini desafio, eu achei uma proposta muito interessante. Eu adoro quando a RuPaul abre a biblioteca para as drags se engolgarem. E dessa vez ela trouxe uma proposta diferente, né? Que era as drags montarem uma caixa de presentes para presentear para outras drags. E aí nessa troca de presentes, elas se engolgariam. Então achei que foi uma proposta bem bacana, porque a gente está cansado aí de ver algumas leituras que as drags fazem que são muito, muito ruins. Elas acabam apelando muito para ofensa direta, sem ter uma graça. Acabam também apelando para ofender o corpo de outra drag, para ofender o tipo de arte que ela faz. E eu acho que essa proposta foi muito divertida, porque ela foi uma proposta diferente e que não tinha esse objetivo aí de colocar uma drag pra baixo. Era mais uma leitura mesmo. Mas ainda assim, eu espero que a RuPaul volte aí com a The Libraries Open, porque sempre é muito divertido de ver. E eu acho que eles não perderiam essa oportunidade aí de fazer com que a rivalidade entre elas aumente ainda mais. Então, o interessante desse mini desafio foi que não foi uma por uma. Ali foi em dupla e deu pra ver um pouco de cada uma. Eu acho que ainda vai ter, né, o desafio que a gente já tá acostumado de ser uma por uma, porque ainda, querendo ou não, tem bastante drag ali pra passar, pra compactar tudo no episódio. Essa coisa foi interessante também. E a outra coisa que eu também não concordaria era ficar sempre vendo esses apelos pra body shaming, né? Que é sempre ficar falando do corpo da outra e tudo. E uma das coisas que eu tô fazendo agora recentemente é legendar as temporadas antigas do Untucked. E, meu, quando vocês assistirem, vocês vão ver que antigamente era mega comum ficar fazendo isso, dá até assim vergonha alheia de você ficar assistindo umas queens falando sobre as outras, porque elas pegavam muito pesado. Claro que não tinha assim tanto essa coisa de conscientização que a gente tem hoje em dia, mas meu, antigamente é quando não tinha esse boom da internet, meu, é cada coisa assim que você vê, que você fala, eu não imaginava que certa drag da temporada tal fosse falar umas coisas dessas. Então hoje em dia eu acho que pode até ter esses certos tipos de shade, mas só que pegando um pouco mais leve, mas eu não gosto quando é assim muito exagerado, que uma falou do corpo da outra, então a outra vai e devolve e fala da mesma coisa do corpo da outra. Então essa coisa hoje em dia deu uma grande moderada no programa, pelo menos, né? Eu acho até complicado comparar a postura e o comportamento das drags hoje com a postura e comportamento das drags há 10 anos atrás. A gente sabe que quando você é adulto, você já tem que ser responsabilizado pelas coisas que fala, mas ainda assim, desde quando Drag Race estreou, que foi lá em 2009, até hoje, 2020, né, 11 anos, muita coisa mudou e muitos comportamentos passaram a ser criticados, problematizados, e aí, né, veio uma certa evolução para a gente. Muitas dessas coisas que antigamente a gente ria, a gente vê hoje como que é problemático e como, nesse sentido, as drags que estão participando do programa têm evoluído e feito menos comentários problemáticos, como os que a gente vê, por exemplo, na segunda temporada, quando tinha a Raven e a Morgan McMichaels sendo extremamente gordofóbicas com a Mystic Summers. E eu tenho a leve impressão de que aqui há 10 anos, quando a gente for rever as temporadas atuais de Drag Race, a gente vai problematizar muita coisa que atualmente a gente acha que é normal e que é correto. Eu acho que faz parte, né, da evolução humana a gente ir mudando a postura conforme a gente vai envelhecendo e aprendendo mais e conhecendo outras pessoas e descobrindo, né, outras formas de opressão. Agora, nesse mini desafio de reading que as drags fizeram, pra mim, disparado, o melhor grupo foi o primeiro que se apresentou, que tinha a dupla Gigi e Jack contra a dupla Jada e Crystal. Eu acho que a interação entre as quatro foi muito mais fluida e muito mais divertida. E deu pra ver como que a Jack é muito boa no improviso e na comédia, né? Porque, pra mim, quem carregou ali a dupla dela foi ela. A Gigi também foi muito boa, não dá pra negar, mas eu acho que a estrela, assim, dessa interação atuação foi a Jack. E da outra dupla, eu acho que a Jada se saiu bem melhor. A Crystal, embora tenha feito seus readings, ainda foi um pouco mais tímida, um pouco mais contida e não esteve, pra mim, à altura da Jada. Mas a Jack, assim, pra mim, foi disparado a campeã desse desafio. Se não fosse um desafio em dupla, eu acho que a Jack teria vencido sozinha. Já o segundo grupo, que tinha lá as duplas Jen e Heidi contra a Cherry Pie e a Widow, eu achei que no geral foi bom, mas não foi tão divertido quanto o primeiro. Eu acho que o fato do primeiro grupo ter ido muito bem pode ter, de certa forma, inibido um pouco as outras drags que tentaram ser tão boas quanto e acabaram não mostrando aí um desempenho muito bom. Mas eu acho que no geral foi um mini desafio muito divertido e que as drags conseguiram aí nos fazer rir do início ao fim. Uma das coisas que eu achei bem interessante nessa temporada foi que na gravação dos comerciais pro desafio principal não foi nenhum dos jurados fixos do programa. Foi uma pessoa que veio de fora, que foi um expert em fazer essas coisas de marketing, de comerciais, pra TV, essas coisas. O legal é quando trazem essas pessoas que saibam se comunicar, saibam ser engraçadas a nível de entretenimento de RuPaul's Drag Race. E foi muito legal ver essa pessoa assim, totalmente diferente pra nós daqui. Eu acho que também para os americanos foi diferente ver uma pessoa de fora que não tinha participado ainda do programa. É que ao mesmo tempo que ele estava querendo fazer uma coisa séria, ele também prezava pela diversão das drags em fazer aquilo, porque como é um programa de humor, não é nada levado a sério ali naquele tipo de comercial. Então ele mesmo pedia para as drags exagerarem, passarem a essência delas, a marca delas naquele produto. E eu gostei bastante do que ele fez com a Heidi, que ele soube ser 100% sincero com ela, mas sem ser aquela sinceridade que magoou a pessoa. Tipo, ele falou, você fora das câmeras tá muito engraçada, você tem uma personalidade muito engraçada, mas na frente das câmeras você não consegue se soltar. Eu acho que se ali fosse um outro tipo de jurado ou uma outra pessoa, podia meio que ser bem mais, de certa forma, chato e um pouco mais ignorante, falando aquilo, ah, por que você fora das câmeras é de certo jeito e nas câmeras você é assim? Então ele conseguiu meio que fazer as drags se sentirem bem com a presença dele ali e também se soltarem. Então eu gostei bastante dessa dinâmica que ele teve com a Heidi e com as outras queens. O bom desses desafios é que a gente vê também que a construção do comercial de cada uma é diferente do das outras. Que, o que aconteceu, assim, uma coisa totalmente diferente. Se você pegar o comercial da Jack e o comercial da Crystal, que foram, assim, no momento da gravação, ninguém entende nada se a pessoa não explicar. E eu gostei dessa forma que as duas fizeram o comercial, pra ver que a tecnologia hoje tá tão avançada que você não precisa ficar fazendo certos tipos de coisas. No caso mais específico foi o da Jack. Ela pegou uma tecnologia que era fazer os time frames. Tipo, você faz uma coisa aqui, fica parada, congelada, coloca uma outra coisa no cenário e aí dá continuidade àquilo. Então eu achei bem interessante isso, porque hoje em dia tem muitos programas de efeitos especiais que acabam colocando aquela coisa na cena e depois começa a fluir a partir dali e deixou o cara todo confuso. Mas eu gostei bastante, assim, da gravação e também do resultado final de cada uma. Eu achei que a participação do Bob Harper, que foi o diretor da gravação desses comerciais, muito, muito boa e muito, muito rica. É muito bom quando o Drag Race traz esses profissionais da área que vão trabalhar com as drags de uma forma muito específica pro que elas estão fazendo. Igual no sétimo episódio, as drags fizeram o musical da Madonna. Então, quem que a produção trouxe? Trouxe o Jamal Sims, que é um renomado coreógrafo que, inclusive, trabalhou com a Rainha do Pop. Aí agora, nesse episódio, a RuPaul traz o Bob Harper, que é um diretor de comercial. E aí ele vai lá e dirige as drags de uma forma com que elas façam um bom trabalho diante das câmeras. E deu pra ver que ele realmente entende do que fala. E também, assim como as drags, estava ali pra se divertir. Eu gostaria de tê-lo visto na bancada de jurados, dando suas críticas sobre o resultado final dos comerciais. Porque ele ajudou tanto na construção do comercial, que eu acho que o mais justo seria dele participar desse segundo momento, que é quando as drags estão sendo avaliadas dentro do que apresentaram. E eu acho que é muito louco, né, essa questão de gravar um comercial ou gravar qualquer tipo de conteúdo. Porque a gente normalmente está acostumado com uma lógica linear das coisas. Ah, então se a Jack tá vendendo esse produto dela, no primeiro momento ela vai apresentar o produto e depois ela vai lá e vai fazer essas brincadeirinhas que ela fez com o Pit Crew. Só que não, quando a gente viu, por exemplo, o momento de gravação da Crystal, não foi muito bem nessa sacada. Primeiro, ela mostrou o resultado final, que seria o uso do produto que ela estava vendendo, que eram os mullets mágicos. Mullets, no caso, é o tipo de cabelo que ela tem. E aí, durante a gravação, essa parte em que ela mostra o resultado final dos mullets, na verdade, ela gravou primeiro e foi, tipo, fazendo por etapas. Porque como vai ter edição final, apenas você vai juntar essas partes do vídeo que você gravou. Então, também é legal ver essa parte dos bastidores para as pessoas entenderem que as coisas não são linear. Tipo, um filme, quando você grava, você não grava ele de forma linear. Você grava tudo que for possível, por exemplo, numa locação. Mesmo que o que você está gravando nessa locação seja o início e o fim do filme. Porque o negócio é aproveitar o máximo possível os recursos que você tem. A única coisa que me incomodou na gravação desse comercial foi que a maioria das drags usou o mesmo sofá branco. Então, meio que pra mim ficou ali um elemento repetitivo em todos os comerciais, praticamente. Uma outra que não usou. E uma das que não usou foi a que mais brilhou, né? Que foi a Hyde and Closet. Eu achei que a Hyde foi maravilhosa e o Bob Harper foi um grande diretor pra ela, porque tava rolando isso mesmo no início. A Hyde super travada na hora de gravar, e aí na hora que cortava, ela se soltava e mostrava essa personalidade, carisma que a gente aprendeu a amar cada episódio, e fica aí torcendo pra ela se dar cada vez melhor. Foi muito bacana ele conseguir conduzir a Hyde pra mostrar esse seu lado mais divertido, mais carismático, diante das câmeras. E eu acho que esse é um problema que a gente vê em várias temporadas de RuPaul's Drag Race. Eu acho que as drags, elas têm uma trava na cabeça, que elas não entendem que Drag Race é sobre fazer graça, é sobre humor, é sobre diversão. Por mais que a sua arte não seja necessariamente voltada pro humor, você pode ser uma drag que vai fazer performances com várias acrobacias, ou então performances visuais, com looks e maquiagem impecáveis, só que Drag Race tá ali mais preocupada em fazer humor. Então acho que quando vem esses desafios, que é tipo um comercial de um produto que você inventou, ou até mesmo um debate político, as drags ficam muito presas na cabeça delas, e aí, em vez de fazer uma coisa cômica, acabam indo pro lado da seriedade. E a gente não tá querendo essa parte da seriedade. A gente quer rir. A gente quer se divertir e depois ficar comentando, né? Dos babados, dos shades, desses bordões que as drags trazem. E eu, por exemplo, citei essa questão do debate presidencial, porque, por exemplo, se a gente for pegar lá na quarta temporada, quando rolou o debate presidencial entre as drags ali, a Latrice estava muito, muito séria. Enquanto ela deveria estar gongando e zoando as outras drags, ela estava super, super séria, o que acabou comprometendo o desempenho dela, ela acabou dublando pela vida. Então acho que essa é uma coisa que pegou, por exemplo, na hora que a Hyde estava se apresentando diante das câmeras. Ela estava querendo fazer graça, mas estava séria, e foi uma coisa que acabou não colando uma com a outra. Em contrapartida, a Crystal e a Jack estavam o tempo todo sendo hiper mega engraçadas. Até mesmo a Jada. A Jada, pra mim, também, eu ri demais, porque ela estava super no personagem, só que ela estava o tempo todo batendo a mão no peito e, assim, atrapalhando o microfone de captar. E aí, no primeiro momento, eu não entendi. Falei, o que tá acontecendo, gente? Drag Race tá com defeito? Aí que eu fui entender que estava me sentindo incomodado, era também a crítica do Bob Harper, que a Jada tava o tempo todo batendo no peito e aí atrapalhando a captação do microfone. Então são essas coisinhas, né, que eles acabam ali dando dicas pras drags melhorarem e sempre, né, em mente que tem que fazer graça. E esse foi o grande problema da Widow, coitada, porque ela se perdeu completamente nesse desafio. E aí quando a gente viu o resultado final, foi aquela coisa tensa de assistir. Não que tenha sido ruim, ou então uma vergonha alheia, mas num desafio que é pra você fazer o máximo de graça possível, no caso da Widow, eu não ri em nenhum momento. Se eu ri dela, foi talvez numa careta que ela fez, em alguma expressão facial, mas o texto que ela apresentou não tinha nada de cômico, não tinha nada de engraçado, e eu acho que aí que pesou muito, e de todas que estavam ali entre as mais fracas do desafio semanal, eu acho que a Widow foi a pior, exatamente por não ter trazido esse fator que é tão importante em Drag Race, que é a comédia, que é o humor. E essa coisa também dos bastidores foi legal ver, porque eu dei mais risada nos bastidores das gravações do que no, na versão final do comercial de algumas. Eu imaginava que seria de um jeito, seria engraçado de certa forma ela ter feito daquilo, mas na versão final não ficou tão bom. Essa coisa também de você se soltar na frente das câmeras, às vezes pode ser ruim pra pessoa, que foi no caso da Jen, que ela acabou se soltando até demais, ela não conseguia, igual eles falaram, dosar ali o grau de animação que ela tava querendo transmitir, que ela tinha que começar uma coisa bem lá embaixo e depois começar animada do jeito que ela tava querendo passar o comercial. Mas desse desafio principal dos comerciais, o meu top 3 ali seria a Jack, que ela me fez ir na versão final. A Hyde também foi muito boa, muito engraçada. E a Crystal. Eu acho assim que essas três foram as que mais conseguiram passar a mensagem que elas queriam e ainda fazer o público dar risada. O meu top 3 já seria um pouco diferente, porque eu achei a Jada muito, muito hilária, sério. Eu confesso que achei o que a Jada apresentou ainda mais engraçado do que o da Hyde and Closet. Só que a Hyde, eu entendo que ela foi o pacote completo, porque além dela ter sido muito engraçada no comercial final, teve toda a graça que ela nos proporcionou durante a gravação. Mas assim, eu colocaria no meu top 2 aí a Jada e a Hyde, e aí eu não conseguiria definir um top 3, porque eu achei que a Jack e a Crystal também foram muito boas. Então esse seria meu top 4, assim. Jada, Hyde, de Crystal e Jack, porque eu achei que elas foram muito boas. Eu ri demais, demais. Mas a Jada, assim, pra mim, foi muito, muito divertida. Porque a Hyde, pelo menos, a gente já conseguiu rir dela durante as gravações. E a Jada não. E eu fiquei com medo da Jada ter um resultado final bem zoado. E pra mim foi uma grande surpresa. Então por isso que a Jada seria a minha vencedora do desafio semanal. Unicamente pelo comercial final. Mas analisando todo o pacote completo, não tinha como ser diferente. A Hyde mereceu. Em contrapartida, as outras quatro que eu não citei como as melhores, pra mim foram as mais fracas. Didi Good também foi uma que eu vi e não consegui rir de nada. Na hora que eu vi o resultado final do comercial dela, eu lembrei do shade que o Bob Harper mandou pra ela durante a gravação, já que o slogan que a Didi Good estava usando era Good Night Bitch, tipo, boa noite vadia. Só que aí o Bob Harper mandou pra ela, né, você realmente conseguiu o que você queria, Didi Good, porque eu fiquei com sono te assistindo. Então assim, quando eu vi o resultado final do comercial da Didi Good, eu senti a mesma coisa, morri de sono. E eu acho que foi aí que a gente viu que a Didi Good também tem os seus momentos de fraqueza e que ela é muito foda, mas também não é essa perfeição toda que ninguém consegue ser, ninguém é perfeito. Então eu gostei também de ver esse lado mais vulnerável da Didi Good, que ela tem coisas também a aprender e a desenvolver dentro da competição. Achei que ela foi muito fraca nesse desafio. E é isso, né? Não adianta você ter os melhores looks, a melhor maquiagem, mas o resultado final de um desafio ser bem michuruca, ser bem fraco. E ela ali, pra mim, não mostrou nenhuma emoção, não fez graça. E aí, pra mim, a Didi Good foi uma das piores da semana. Se eu fosse definir o bottom two, seria Didi Good e o Idol. A Cherry Pie foi fraca? Foi. Mas eu dei uns risinhos sem graça com ela. E a Jamie foi isso que o Rod comentou. Ela tava muito animada, tava super pra cima, só que parece que extrapolou um pouco demais ali a intenção. Parece que ela tinha tomado, né, 10 latinhas de energético e tava assim, a todo vapor, pronta pra colocar essa energia pra fora. Então, acho que o maior erro da Jamie foi exatamente estar animada demais, além da conta, pro comercial que ela estava fazendo. Agora sim, uma coisa que eu quero saber de você, Rod. Quais desses produtos que as drags anunciaram que você compraria? Eu gostei de vários ali e pelo que elas mostraram, eu compraria a calcinha de fazer tuck da Jada, o creme da Hyde e os mullets da Crystal. Acho que esses três foram os que mais tiveram apelo comigo. Mesmo eu não tendo gostado do comercial da Jada, seria um produto muito interessante comprar pra fazer drag, porque é específico pra você fazer a coendação do seu órgão. Eu também compraria desse, assim, se eu tivesse o dinheiro que elas colocaram pra comprar certos produtos. Mas eu compraria também o da Jada, o creme também, que eu achei interessante, e os mullets da Crystal também. Nessa parte eu concordo com você. As outras, no caso da Jack, que eu coloquei no meu top 3, eu não compraria a Merkin, que é peruca genital, porque eu não vejo, assim, muito uso. É igual eles comentaram lá na passarela, que é mais uma coisa, assim, pras garotas que trabalham à noite, com esses shows de exibicionismo e tal. Então, não era um produto interessante pra mim, mas esses três produtos que você falou, eu acharia, assim, muito interessante, porque são mais ou menos os três produtos essenciais pra você fazer drag, pra você se montar na noite. Então, eu achei bem interessante, mas se fosse depender de dinheiro, a gente não ia chegar nem perto desses produtos. Não, se fosse olhar a questão do dinheiro, a gente só compraria o da Jen, né? Que o dela foi o quê? $69? Porque o resto foi muito caro. Agora, o único produto aí que eu não recomendo ninguém a comprar é a torta da Cherry Pie, né? Porque uma pessoa que tem um histórico aí de ser predadora sexual, melhor a gente não comer nada que ela faz, porque com certeza tá batizado e quando a gente menos esperar, tamo aí, né? Sofrendo as consequências. Mas enfim, Cherry Pie, a hora que eu vi a torta dela, infelizmente já vi a parte negativa pra mim. Essa torta tá batizada, quem comer tá mais ou menos lascado. Não, essa coisa daí também eu nem chegaria perto. Ainda mais depois do que a gente ficou sabendo, né? Pra ela ser desclassificada. E também quem assistiu, assim, quem viu por cima um pouco da live da Work the World, a gente já viu que a Lady Bunny e a Bianca Del Rio, que são mega famosas, né? Por ter esses shades bem pesado, estão pegando bem pesado com as piadas pra cima dela. O que também acaba não sendo uma coisa, assim, tão negativa, porque ela mesma já se queimou, então ela mesma se fudeu. Também seria um tipo de produto e pessoa que eu não chegaria perto. Mesmo sabendo dessa história toda. Uma coisa que eu sempre falo, mas eu não sei se eu mencionei muito nos podcasts, eu devo ter mencionado em um e outro, é que nesses desafios principais que não envolvem visuais, eles não estão nem aí pro que você veste na passarela. Então não tem aquela coisa de tipo, ah, eu fui mal no desafio principal, então vou usar uma roupa bem babada, muito bem feita, muito produzida no palco principal, pra eles meio que descontarem um pouco, que não foi o caso dessa passarela. Eu achei que a Crystal, ela foi assim, com um visual que eu gostei muito, que era um visual que eu esperava bastante da passarela. passarelas, essa coisa bem dark, bem Drégula, como eu já tinha falado. E ela foi com um visual assim, teve um comercial bom. Só que o comercial da Heidi, ela conseguiu deixar muito mais engraçado. Só que o visual na passarela não tava assim, tipo, esplêndido como eu imaginava que seria os visuais iguais os da Crystal. Então, eu gosto de falar isso, porque sempre tem, né, as pessoas que falam. Vou pegar como exemplo, assim, do que podem pensar. Nossa, mas a Gigi não foi tão boa, assim, no desafio principal, mas na passarela ela tava com um visual muito lindo, muito elegante e tal. Tipo, se eu estivesse ali na bancada, eu até poderia falar isso. Eu falo, ó, eu tô levando em consideração o desafio principal que você não foi bom, que é o que muitos jurados ali falam. Você não foi bom no desafio principal, mas aqui você tá muito bonita. Mas o desafio não propõe você ser só bonita aqui na passarela. Você tinha que ser engraçada lá. Então, se eu não tivesse isso em mente, eu falaria que a Crystal foi roubada. Mas como eu já tenho isso em mente, eu achei muito justo a Heidi ter ganhado esse desafio por ela ter feito um comercial hiper mega engraçado em comparação com as outras, além dos bastidores que a gente também consegue levar em conta quando tá assistindo o episódio. Fora que a Heidi tem essa trajetória que a gente sabe que a produção de Drag Race adora, que é uma drag que vai mal num desafio semanal na semana seguinte, e muito bem, e venceu o desafio semanal. Então não tinha como outra drag ali vencer a não ser a Heidi, porque ela teve a evolução que eles têm pedido o tempo inteiro. E aí uma coisa legal que dá pra ver nesse caso sobre essa evolução da Heidi and Closet é que a própria Michelle Visage comentou que gostou de ver que ela tem aplicado as críticas e suavizado e melhorado a sua maquiagem no decorrer das semanas. Mas nesse caso, eu até gostaria de fazer uma observação breve, é que eu tenho visto muitas pessoas ainda criticando a maquiagem da Heidi and Closet, reduzindo a arte drag a apenas maquiagem. Então eu tô vendo vários fãs falando: ah, eu adoro a Heidi, mas acho que ela não merece vencer Drag Race, porque a maquiagem dela é muito feia, é muito fraca, é muito pobre. E fica assim, gente, por favor, a gente já tá na 12ª temporada. Maquiagem não é tudo na arte drag, e tampouco uma drag deve ser definida ou resumida pela sua maquiagem, se não é isso que ela tá preocupado. Na 8ª temporada, Bob the Drag Queen falava isso, porque as drags o tempo todo gongavam ela, falando que ela não usava muita maquiagem, e ela dizia que não se importava com a maquiagem, porque a proposta drag dela não era focar em maquiagem. Era uma drag militante, comediante. Então esse é o foco da arte dela, fazer piada e chamar atenção para as questões políticas que ela defende. E no caso da Heidi and Closet, a gente vê também essa mesma pegada de ser uma drag que gosta de fazer graça, que performa bem, mas que não tá muito preocupada com a maquiagem, embora a gente até tenha visto que ela tem se esforçado a apresentar uma maquiagem cada vez melhor. Então acho que é muito reducionista quando os fãs querem resumir as drags a apenas a maquiagem que elas usam. A gente já aprendeu aí com esses 12 anos de RuPaul's Drag Race, e também com Drag Race Tailândia, Drag Race UK, Drácula, Academia de Drag, enfim, com esses vários programas sobre arte drag, que drag vai muito, mas muito além da maquiagem. A maquiagem é um dos elementos que forma uma drag, mas não é o elemento obrigatório ou mais importante. Então acho que é bem assim, reducionista e sem visão mesmo ampla da arte drag, de que só o que importa é a maquiagem. Se a drag não tem uma maquiagem boa, ela não merece chegar longe ou ela não merece vencer. Porque aí você tá fechando o leque para milhares de artistas que fazem um trabalho muito bom, mas que não necessariamente é focado apenas na maquiagem. Então nesse caso eu acho que a Heidi, pelo que ela mostrou, e especialmente, né, por esse carisma dela que nos conquista cada vez mais, ela merece sim seu lugar aí no top 4, porque ela é muito boa, e a maquiagem dela, pra mim, olhando todo o contexto dela, não passa de mais um detalhe, porque pela arte que a Heidi apresenta, maquiagem não é tudo. E eu gostaria muito que os fãs de RuPaul's Drag Race abrissem mais aí a mente deles pro que é arte drag, porque reduzir as drags a apenas a maquiagem que elas usam é muito, muito raso, e é você fechar a sua mente para as várias possibilidades de arte drag que existem por aí. Então a Heidi, ela é muito boa no que faz, e ela não precisa ser definida apenas, né, pela maquiagem boa em torno dos olhos, ou então pelo excesso de maquiagem branca que ela usa no rosto, porque eu acho que a maquiagem ali é uma coisa que as drags vão aperfeiçoando com o tempo. As pessoas precisam entender que Drag Race, embora tenha aí nesse primeiro momento 12 episódios corridos direto, não quer dizer que são 12 semanas gravando, porque normalmente cada temporada leva de 3 a 4 semanas para ser gravado, e aí é muito puxado, porque, por exemplo, cada episódio demoram 2 dias para serem gravados, então são ali basicamente 2 dias São mais ou menos 12 horas de gravação direto, pau quebrando, para as drags nos apresentarem aí um episódio de uma hora, sabe? Então, assim, dois dias direto, gravando 12 horas direto, é muito puxado. Então, eu entendo que nesse meu tempo, embora a gente ache que, nossa, uma semana dá tempo da Raid desenvolver rápido e aprender maquiagem, quando a gente olha isso pro cronômetro real, não é assim, que as drags estão ali dois dias direto, gravando, mas elas não têm esse tempo todo ali pra poder ficar aplicando a maquiagem e ficar aperfeiçoando, porque o que a gente vê são as drags correndo pra montar look, as drags correndo pra aprender uma fala, pra aprender uma coreografia, então é muito puxado. Eu acho que a Raid tá conseguindo evoluir no seu tempo, só que infelizmente o programa não tem esse tempo suficiente pra ela poder desenvolver tanto. E só pra reforçar, né, maquiagem não é tudo na arte drag, então acho que não só Raid, mas todas as drags ali merecem ser vistas além da maquiagem delas, se elas não são essas drags mais visuais focadas basicamente na maquiagem. É o que a gente também tinha comentado já algumas vezes, que o programa da RuPaul tá trazendo, assim, uma coisa mais fashionista hoje em dia, que são drags que são bem mais femininas, que se vestem muito mais parecidas com mulheres, que tem essa maquiagem bem mais feminina. Mas se a gente pegar drag, assim, desde o que foi lá no começo, não tinha essa coisa, assim, de ser uma maquiagem mega perfeita, mega exclusiva, assim, de feminilidade, pra apresentar um quadro, pra apresentar alguma coisa ali no palco, pra entreter o público das boates, dos bares. Então, igual o Saulo falou, não tem essa coisa de tipo, ah, eles vão ter uma semana inteira assim pra mudar a maquiagem e não vai acontecer de uma hora pra outra. E na verdade no papel é, eles têm que mudar a maquiagem de ontem, que fez de um jeito, hoje já tem que fazer de outro jeito, porque o que foi gravado ontem é pra passar em uma semana e o que a gente tá gravando hoje é pra passar na outra semana. Se a gente pegar assim, o que a Raid e a Crystal andou fazendo nessa gravação, foi essa coisa, tipo, mudar da água pro vinho de um dia pro outro. As críticas que a Raid recebeu também foi que ela tá escutando os jurados, então ela tá colocando tudo aquilo lá que eles estão falando em prática, tanto o que eles falaram já no primeiro episódio sobre maquiagem, e também levar em consideração o que o Bob Harper deu de dica pra ela fazer aquilo ali na gravação. Eles estão vendo essa evolução tanto nela quanto na Crystal. As duas, assim, pra mim, devem ir bem longe por escutar e também por acabarem de se soltarem mais nesses episódios, assim, para serem mais engraçados, porque as duas têm muito potencial. É óbvio que a Raid vai roubar sempre a cena, porque a Raid ela já tem uma personalidade muito, muito cômica. Mas a Crystal também tá se mostrando ser uma pessoa bem cômica e consegue se soltar e tá se arriscando mais. Tanto que nessa passarela, quando ela falou que ia fazer esse certo tipo de visual, podia dar muito errado. O bom é que com o tempo que o programa vai avançando, que a gente vai vendo outros tipos de drags, igual teve a Aiden Zane nesse, a gente já viu também a Cheryl Needles no começo, que foi bem um baque. Acho que assim, pra maioria dos fãs que estavam acompanhando Drag Race, por esperar uma coisa bem mais feminina, é ver que às vezes quando uma drag fala que vai se arriscar, a gente pensa que tipo, meu, vai dar muita merda, mas a gente acaba se acostumando e não foi assim tanta merda que deu, e a gente viu um outro tipo de maquiagem que ela também consegue e sabe fazer, que não é todo mundo que consegue também fazer uma maquiagem tipo de caveira, é só passar uma coisa no rosto e imitar uma caveira de certo tipo. Eu tô gostando de ver isso porque a Crystal ela já meio que passou por todas as fases que uma drag também passaria, de tipo, não ter uma maquiagem muito polida como eles queriam, pra ter uma maquiagem mais feminina, uma maquiagem mais spooky. Então eu tô gostando bastante de ver isso. E o da Raid, assim, eu nem vejo essa questão de maquiagem com a Raid, porque a Raid, o ato dela tá em fazer comédia, tipo, tá naquilo que ela consegue fazer com o diastema que ela tem, que é ficar fazendo esses assobios com certas palavras, ela se portar de certo jeito que uma outra drag não se portaria, comentar certos tipos de coisa, e ela não é tão ligada assim nesse mundo fashion de maquiagem. Então o que eu espero dela nesses desafios é o jeito que ela leva, o jeito que ela fala, o jeito que ela vai entreter a gente. Então é bem chato e desonesto uma pessoa falar, tipo, ah, a maquiagem dela é horrível. Tá, mas o ato dela não tá em maquiagem. Ela não é uma Gigi Good, por exemplo. O foco dela é a maquiagem e a roupa. Então é meio injusto os fãs ficarem exigindo sempre feminilidade e comédia junto ao mesmo tempo. Eu acho que no nível que a Raid tá ali, tanto da maquiagem, tanto pro conteúdo cômico, tá muito bom. Eu não tenho, assim, do que reclamar até então. E pensando agora na passarela, eu curti muito esse tema Black Wedding, casamento negro. Eu gostei demais, achei muito lindo e é mais uma das passarelas que eu mais adorei nessa temporada. Eu tô muito, assim, impressionado com as passarelas dessa temporada. Embora entre os fãs do programa, muitos têm criticado essas passarelas, dizendo que as drags andam muito mal vestidas, mas vamos combinar, né, Rod? Desde que a gente acompanha Drag Race juntos e desde até mesmo que a gente começou a gravar podcast, enfim. Há muitos anos, todo mundo sempre reclama que as passarelas estão muito feias. Então, eu acho que chega um momento que não dá mais pra ficar agradando os fãs do programa e eles só sabem reclamar. Então acho que essa temporada está com passarelas muito, muito boas, muito lindas, e essa foi uma das que eu adorei. E eu acho assim, dos looks que as drags usaram, nossa, a maioria eu achei fantástico demais, sério mesmo. Não tem um assim que eu não tenha curtido, embora tenha uns que eu tenha achado que foram mais sem graça. Igual eu também tinha comentado há pouco, que eu esperava assim que os visuais fossem puxados mais pra esse que a Crystal Method fez, de ser uma coisa bem fora do convencional que a gente tava acostumado, mas teve vestidos ali e visuais que ficaram muito bons. Mas igual eu comentei, por exemplo, da Hyde, pra mim o da Hyde eu não gostei tanto, por ser uma coisa que seria considerado muito básico, assim como os outros que estavam ali. E a questão de básico que eu falo não é assim, tipo, ah, é um visual que pega da prateleira e tal. Como é um visual de casamento, eu achei muito básico o estilo de vestido. Por exemplo, os vestidos básicos que eu achei que foi ali, foi da maioria. Foi o da Jen, o da Jada, o da Gigi e o da Hyde. Que eu achei, assim, vestidos muito, tipo, propícios a casamentos. Mas tudo bem que seria um vestido branco e não um vestido preto. Como eu já tava esperando uns visuais bem mais puxados pro da Crystal Method, então eu gostei bastante desse visual da Crystal Method. E o outro que eu gostei foi também o da Widow, mas o único problema da Widow foi que ela não conseguiu manter ainda essa coisa meio que spooky. Tipo, ela foi com aquela lente toda preta e tal, mas ela podia ter exagerado um pouco mais na maquiagem, como a Crystal fez, por exemplo. O visual da Jen foi uma coisa assim, ao mesmo tempo que parecia básico, não foi meio que tão básico pra mim, porque eu não veria uma noiva, por exemplo, com um vestido branco daquele curto e mostrando bastante transparências, que é o que a maioria não gosta de, pelo menos o que eu vejo, a maioria das mulheres não gostam de usar vestidos assim tão transparentes nas mangas, nas pernas e tudo, mas eu gostei bastante do dela. Eu, olhando assim, no geral, também acho que foram looks mais básicos, mas foram básicos muito bem feitos, muito bem executados e lindos. De todos, assim, os que se destacaram negativamente pra mim, por exemplo, foram o da Didi Good. Eu achei que ela trouxe mais uma silhueta parecida do que ela já mostra sempre, uma blusinha e uma saia rodada. Então, pra mim, ficou muito, muito básico pra ela. Embora, né, sempre esteja muito polida, impecável, lindo, lindo, mas eu esperava que nessa altura da competição ela mostrasse algo diferente. E outro que eu não gostei tanto foi o da Jack, porque ela parecia mais uma viúva no velório do marido do que uma noiva mesmo. Agora as outras eu achei muito bom. Eu achei o da Hyde ótimo, adorei as ombreiras grandes, o formato mesmo, achei que ficou um formato muito lindo no corpo dela. O da Widow eu gostei bastante também. Eu acho que a Widow ela sabe vestir roupas que valorizam o seu corpo gordo, e isso é muito bom, porque mostra que pessoas gordas podem se vestir bem. Infelizmente, quando a gente olha assim pra história de Drag Race, a maioria das drags gordas tem dificuldades em arrumar looks que valorizem os seus corpos. E a Widow nessa temporada tem mostrado que ela consegue valorizar seu corpo, especialmente porque se ela não costura, ela conseguiu estilistas muito bons que conseguem valorizar o corpo dela. Então pra mim a Widow nesse quesito tá de parabéns. E o da Crystal não tenho o que dizer. De longe foi assim, o mais criativo e mais divertido ali da noite. Claro que também tem um da desclassificada que tava um look muito bom e que lembrava também essa pegada de terror que a Crystal trouxe pra gente. Mas no geral, eu acho que essas sim foram realmente as que mais se destacaram pra mim. A desclassificada, a Widow, a Hyde e especialmente a Crystal. Se fosse eu comentar, assim, os que se destacaram pra mim seria só o da Crystal, porque era aquilo realmente que eu tava esperando da passarela. Mas em questão de maquiagem, beleza, essas coisas, eu gostei muito do da Gigi e o da Jen. Em questão de maquiagem, que ficou muito bonita. O da Jen, até que o vestido ficou assim, por mais que seja um vestido que eu tinha falado básico, mas também teve uma parte de cima do vestido que eu gostei bastante. Mas em questão da passarela principal, seria a Gigi, a Jen e a Crystal. Mas entre as três, a minha preferida de cara foi a Crystal. E neste oitavo episódio, a gente também tem aquele momento que é bem tenso, que é quando a RuPaul pergunta para as drags quem elas acham que deve ser eliminada. E dessa vez foi unanimidade entre elas de que a rainha que deveria sair essa semana seria a Widow Von Du, pelo fato dela ter sido a que fez menos graça em seu vídeo. E eu até achei um pouco injusto da parte delas, porque ok que ela não fez muita graça no vídeo, mas se for analisar apenas o vídeo, a Didi Gucci também não fez muita graça. Então assim, se elas fossem criticar de verdade quem elas acham que deveria ser eliminado baseado apenas no desafio da semana, elas poderiam aí ter dividido os votos na Didi Good, porque a Didi também, olhando assim, o que ela apresentou no vídeo principal, não foi grandes coisas. Ok que a Widow foi mal, mas pra mim a Didi Good também foi mal. E aí na passarela, as duas pra mim estavam muito bem vestidas, então de fato houve aí um empate no desempenho delas. Então acho que as drags pesaram muito aí na hora de criticar apenas a Widow Von Du. Mas é fácil, né, chutar cachorro morto, então ela já tá entre as piores mesmo, então vamos lá falar que ela é ruim e pronto. Mas imagino que isso pra Widow Von Du no decorrer da competição pode ser um peso que vai conseguem fazer com que ela acabe se auto-sabotando, tendo uma péssima semana, que foi o caso, por exemplo, da Jen, né? Porque a Jen perdeu a melhor amiga no episódio anterior e depois não venceu o desafio da semana, e isso acabou pesando muito pra chegar nesse momento e ela cair no bottom two. E aí vai enfrentar uma Widow que ama Chaka Khan, conhece todas as músicas da carreira da cantora. E aí a Widow, por mais que tivesse sido aí criticada pelas drags, deu o seu melhor e fez um lip-sync destruidor. Teve muita gente comentando que esse lip-sync lembrou a quarta temporada de RuPaul's Drag Race, quando a Latrice Royale dublou a música I'm Every Woman, que também é da Chaka Khan, e foi uma dublagem contra a Kenya Michaels. E aí a Kenya parecia uma dançarina, enquanto a Latrice ficava no único ponto do palco principal dublando e performando maravilhosamente, a Kenya Michaels ficava correndo pelo palco, parecendo uma dançarina, em volta, né, dessa grande cantora que a Latrice representou. E aí eu vi vários fãs comentando que nesse lip-sync entre a Widow e a Jen, foi a mesma coisa. A Widow foi aquela grande cantora com a Jen sendo essa dançarina aí. Sinceramente, eu achei que a Jen também exagerou aí no lip-sync. Eu entendo, né, que ela tava realmente desesperada pra poder ficar, mas pela música que tava sendo apresentada ali, eu não vi tanta necessidade dela fazer tanta acrobacia. Então acho que isso também pesou contra a Jen, que não fez um lip-sync tão bom quanto o da Widow. Mas, olhando todos os lip-syncs que foram apresentados até agora na 12ª temporada, esse pra mim é de longe o melhor. Eu acho que no conjunto assim da obra, tanto a Jen quanto a Widow nos deram aí até o momento o melhor lip-sync da temporada. Foi muito triste ver a Jen ser eliminada, mas eu acho que foi o justo. Nessa coisa de todas falarem o nome da Widow no palco principal, é aquela mesma questão que ela e a Heidi tinham falado em um dos episódios anteriores, que é muito fácil você colocarem aquelas drags que já receberam muitas críticas mais pra baixo ainda do que você ver o contexto inteiro. E elas voltaram a fazer isso nesse desafio, porque se fosse levar em questão, igual o Saulo falou, do desafio principal, elas podiam muito bem ter dividido os votos entre ela e a Gigi, mas eu acho que muitas não quiseram dividir os votos com a Gigi, porque ali naquele período, elas pesaram o jogo inteiro praticamente, tipo, a Gigi tava indo muito bem, ela só errou nesse, então acho que ela não merecia sair, mas se eu estivesse ali também no meio delas, eu falaria, eu poderia até falar o nome das duas, porque as duas foram horríveis, porque quando a RuPaul faz essa pergunta, é pra ela já tirar ali de cara quem é que vai pro bottom two, se bate com a mesma opinião que ela tem, mas eu também acho que elas poderiam ter dividido as opiniões, porque aquilo ali seria baseado na noite, não durante a competição inteira, então eu também achei injusto. E isso daí também pode até render o assunto pro começo do próximo episódio. Delas também questionarem de novo essa coisa de, tipo, sempre quando uma delas ali, que as outras consideram ser fracas, está no bottom ou recebeu as críticas, sempre vem esses corvos, né, pra tentar tirar um pedaço de ânimo que ela tem ali e colocar ela mais pra baixo ainda. E o Untucked não tem muita coisa pra falar, porque seguiu mais ou menos essa atmosfera de outros episódios, com as drags lamentando terem ido mal no desafio da semana, e outras drags, tipo a Heidi, celebrando terem sido finalmente notadas pelos jurados e como elas estão felizes com os bons elogios que receberam. Aí, por fim, a Chaka Khan visita as drags e elogia elas, diz que o que elas fazem é uma coisa muito difícil e que ela também faz um pouco de drag, né, por conta de toda a montação que ela passa, pra poder se preparar para o show, seja com as maquiagens, com as perucas, com as roupas que ela usa, mas ela desejou boa sorte para as drags e até compartilhou algumas palavras de encorajamento para elas, especialmente para o Widow Von Duh, que estava arrasada e que se considera uma grande fã da Chaka Khan. Foi até bom para o Widow, por mais que ela estivesse mal ali, decepcionada com o que ela apresentou no desafio da semana, acho que ela teve essa oportunidade de se redimir com a Chaka Khan, fazendo esse lip sync que foi maravilhoso. Então, no fim das contas, eu acho que a Widow não saiu completamente derrotado desse episódio. Mas eu acho que a gente já chegou aí, né, no 8º episódio da 12ª temporada, podendo afirmar de fato que essa é uma das melhores temporadas de RuPaul's Drag Race. A gente tá vendo um time realmente de drags talentosas, que tem um potencial muito, muito grande, e eu torço demais, demais mesmo, que elas continuem mostrando esse trabalho maravilhoso, e que a gente tenha aí, né, um fim de temporada magnífico. Eu tô muito empolgado, e o próximo episódio vai ser um episódio de debate, e debate a gente entende que também é um episódio de comédia e improvisação. Então eu torço aí pra que as drags façam um desafio muito divertido, que a gente possa rir, e que esse 9º episódio seja tão bom ou melhor que o episódio de debate presidencial que rolou na 4ª temporada. Então eu tô empolgado, e essa temporada pra mim tem sido um suspiro, tem sido um alívio, tem sido muito boa. Então pra mim a produção de RuPaul's Drag Race, a própria Mama Ru e especialmente as drags estão de parabéns. Essa temporada está sensacional. E sem mencionar que daqui 4 episódios a gente já tem as finalistas e ainda há uma incógnita de como que será feita a gravação da final e da reunião. Eu acho que eles podem muito bem pegar as drags e levarem para um estúdio ou para o teatro e só gravar com elas ali dentro, ou eles vão apelar mesmo por fazer live, mas em questão de qualidade de live não vai ficar muito boa. Porque as séries que a UOL Plus anda lançando com as drags gravando na webcam, realmente a qualidade não tem assim como ficar 100% boa. Sempre vai ter uma imagem craquelada, vai ter uns travamentos aqui e ali, ou também até a questão do áudio não ficar 100% bom, como se elas estivessem usando aqueles microfones de lapela que é pra gravar a final. Mas ainda temos 4 semanas ainda pra descobrir quem serão as finalistas, e ainda são 4 semanas agora que vai ter o programa de celebridades, Celebrity Drag Race. Eu também tô animado pra ver, porque a gente vai ver as drags antigas voltando e comentando, soltando shade uma contra a outra. E são drags, assim, engraçadas, lendárias, que já passaram nas temporadas de Drag Race. Eu tô bem animado pra ver mais da Nina West. Eu ainda acho que ela foi muito roubada da temporada anterior e vai ser muito bom ver ela agora, nem competindo, porque eu nem vou levar em consideração a competição, mas eu vou levar em consideração mais o entretenimento mesmo, de voltar a vê-la na tela da TV. Eu também tô bem empolgado pra esse RuPaul's Secret Celebrity Drag Race, que vai ser um programa em que as drags lendárias do show vão montar celebridades, transformando essas celebridades em drags. Eu tô empolgado, eu acho que tem tudo pra ser também um programa muito divertido, e que nesse primeiro momento serão 4 episódios especiais. E eu acho que vão ser 4 episódios também por uma questão de teste. Se bombar, eles devem lançar novas temporadas com mais episódios e com participação de outras drags que passaram pelo show. E a gente conhecendo muito bem RuPaul's Drag Race, suas drags, Mama Ru, e até mesmo aí com a companhia de Visage e outros jurados, tem tudo pra ser um programa muito divertido. Então eu tô empolgado e acho que a gente vai ter aí um novo programa de Drag Race que tem um potencial imenso de durar por muitos anos, e a gente, né, adora drag, então quanto mais drag, melhor. E assim encerramos mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Visite nosso site batendocabelo.draglicious.com.br e siga nossas redes sociais @bcrodsaulete com 2 L's. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod, e até o próximo podcast.